dia é difícil pra quem veio da rua. Por isso que a vida continua. Sem esquecer o que aprendi na vida, atualizando numa nova perspectiva. Cabeça erguida em meio à dificuldade, posso ser inteiro em vez da metade. Meu rap bate na batida do coração, e quem acreditou em mim não foi em vão. Mas como fugir daquilo que contagia? Uma mistura de amor e alegria. Tempo bom se parece com ruim também. Só sabe quem viveu, venceu e foi além. O tempo cura todas as feridas, sabedoria de vida que cicatriza. Sempre pronto, é assim que eu vou estar, pois nada faz sentido se eu não lutar. Vem comigo, nego, na trilha sonora, por baixo da levada o funk apavora. Na função o inimigo fica louco, mas eu não paro, eu quero mais um pouco. Do pó ao pó eu sei que fui refém. Se hoje eu tô vivo é porque existe alguém que me achou, que cuidou de mim também. E é por isso que hoje eu sou alguém. Tem alguém pra me ouvir? Tem alguém pra me sentir? Se alguém me escutar, novo alguém assim será. Alguém pra me ouvir quando estiver orando, que seque meus olhos quando estiver chorando. Lágrima de amor que transborda e vaza. Alguém pra me beijar, abraçar quando eu chegar em casa. Alguém sempre vai tentar te prejudicar, falar mal, criticar, te caluniar. De cada 100 pode ser que um te faça o bem. Não hesite, faça a diferença na vida de alguém. Não desista nunca, deixe de acreditar. Como na canção do Queen, encontrar alguém para amar. Um dia você vai encontrar alguém que curiosamente estava te procurando também. Mas um dia você acordou, o sol brilhou, as pessoas não esquecerão como você as tratou. Vai por mim, você vai perceber. Faça alguém feliz, começando por você. Alguém quanto mais diferente de mim, melhor do que escolher parecer justamente como eu pior. Esperar por alguém é um tormento. Existe diferença entre esperar e perder tempo. E o que dizer da inevitável partida? A perda de alguém especial transforma a nossa vida. Então aproveite todo o tempo que você tem. Seja o melhor alguém na vida de alguém. Tem alguém pra me ouvir? Tem alguém pra me sentir? Se alguém me escutar, novo alguém assim será. Tem alguém pra me ouvir? Tem alguém pra me sentir? Se alguém me escutar, novo alguém assim será.